Irregular. Passe irregular, confere? Confere. Bordo Salvador, confirme minha autonomia? Livre táxi até o ponto zero da Papacha, também na mesma. O ajuste no 01. Só 2591 no próximo para o táxi. Está com 70 no POB, 4 horas e 30, alternando o galeão. Azul 2591. Segue via Índia e Alfa no ponto de esperadão no 0, torre 1895, QNH 1091. Índia e Alfa 1091 no ponto de espera, chama 2895, azul 2591. Salvador, 2712 da Azul, pátio 3 para puxa e acionamento. Azul 2712 no pátio 3, está livre, chama para o táxi. Chamará para o táxi, 2712. Atango Alfa Sierra X-Ray, pronto. Decolagem autorizada, pista 1 a 7, vento no 40 graus, 05 graus. Limpo 01, não considero no 028 livre. Boa noite. Papatango, Alfa Sierra, X-Ray, decolou agora aos 40, controle transfere 119, decimal 35. 1935, boa noite, senhora. Alô? Alô, Master 1400 na sua escuta. Satan Alfa, Sierra X-Ray, boa noite, contato radar. Subatório nível 2, 1-0, saída Fuca. Afirmativo, quanto possível, vou direto a Yamal. Autorizado, direto a Yamal, Alfa, Sierra X-Ray. Afirmativo, X-Ray. Segue via Indy Alpha no ponto de espera da 1-0, torre em 1-1-8-9-5, QNH 1-0, 1-1 no bom voo. 1-0, 1-1, em frente, 4-1, Índia, ponto de espera 1835, azul 2, 1895, azul 2712. Para o Galeão, aguarde cópia, prepare e saída da Elma. Aguardando cópia da Elma, saída da 319. Alô, Salvador, 2712. Prossiga, 2712. Bem, iniciamos o táxi. Já paramos aqui, algum problema aí no pátio? Negativo. Solo azul 2591. Nós estamos com problema técnico, vamos ter que retornar. Ok, minhas instruções. Gente, 2591. Tem condições de prosseguir via Juliette? Segue Alfa, ingressa naquilo novamente? Tem, afirmativo. Pede então, 2591, prossegue via Juliette, Alfa, Kilo e prossegue para o gate. 2591 da Azul. 2545 e coordene a proa desejada. Afirmativo, obrigado. 285, 255, boa noite. Eu vou tornando para o parque, obrigado. O Azul, a retaguarda prossegue um táxi, normalmente, via Pátio Principal em Rei Alfa, no Ponte Pera da 1-0, Torre 1, 1295. Azul 2712 na escuta? 2712. Prossegue o táxi normalmente, assim que a aeronave da companhia liberar na Juliette, via Engenharia Alfa, no ponto de esperadão no 0, Torre 1, 1295, QNH 1-0, 1-1, bom voo. Juliette prosseguindo, ponto de espera, 1895, grato, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 2712, ponto de espera pronto. 2712, autorizado, alinhar e decolar, 610, vento 140 graus, 62 de novo. Ali, decola da 10, Azul 2712. Leão, 360 nível autorizado, via rota do plano, decola 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1935 controle, acione 5573 no transponder. Motiva autorizado, 360 para o Galeão, 190-857, decolando da pistão 0 com a primeira curva à direita, da El, Leda, Motiva. 1935 controle, 5373. Transporte 2197, corrija sua saída para Dael, Leda, após Leda, Irume, ok? Dael, Leda, Irume. Após Irume, segue conforme sua rota. 5573 no transponder. Então, Dael, Leda, Irume, 573 no transponder, está 3197. Correto, chame para o pushback acionamento do portão 3. Guardaremos o portão 3197. Salvador, Azul 2712, na Conde. Azul 2712, boa noite, contato radar, para o nível 190, autorizado direto Conde. 190, direto Conde, Azul 2712. Gol no 645, boa noite, passando a identificação. Autorizado direta posição pelo, desça para 4.000 pés, o azul chama 011. Confirme. Falar das restrições ao estúdio, gol no 645. Sete para buscar equipamento, nosso vídeo é o 02. André 197 no portão 3, estaria fechando para o táxi. Autorizado o tipo de equipamento, mandaremos para o táxi, na 3197. Alô, Salvador, boa noite, voo 099, autorização Confins, nível 3220. Quando 099 para Confins, prepare a arbor, aguarde cópia. Agora vai dar cópia, 099. Pronto, cópia. Escuta, prossiga. Salvador Confins, 360, nível autorizado, via Upers do 21. Decola da pistão no zero, primeira curva à direita, saída Arbor, relefa. 119.35, controle, 5004, transponder. Autorizado, 360 para Confins, Upers do 21, decola 10, Arbor, transição, relefa. 035, controle, 5004, transponder, bom, 099. 099, correto, chama para o SPEC, acionamento. Tapa com Salvador, muito boa noite, CNM 6201, informação de fome, administração Galeão. CNM 6201, para o Galeão, aguarde de cópia, prepare saída da EL. Da EL, galera. Sua Delta, prossiga. Gente, Vitor Hotel Delta, Sierra Novembro, Sierra Novembro, sobrevoo na paralela, decola na RIMAR, comprou a Sul, 1935 controle, acione 0122 no transponder. Veio pessoas a bordo? 2 a bordo. 02 a bordo para acionamento e decolagem, torre 118.95. Eu vi para o Delta, boa noite. Deve acionar, chama pronto para decolagem. Tá, 3197, estamos prontos para o táxi, com 168 a bordo, alternando Ribeirão Preto e 4 horas de atraso. Chame a autonomia? 4 horas. Gente, segue via Engenhe Alfa no ponto de espera da 10, torre 1895, quem legal no 01 no bom voo. Engenhe Alfa no ponto de espera 1895, muito obrigado, tá, 3197. É 201 do pronto cópia? Pronto, é 201. Salvador Galeão, 360, nível autorizado, via rota do plano, decola da 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, Irumi, 1935, controle, 5557, o transponder. Ok, autorizado 360 para o Galeão, ponto do plano, decola pista 10, curva à direita, saída da EL, Leda, Irumi, controle, Salvador, 3935, transponder, 5557, 6201. Fechamento correto, chama de pushback e acionamento. Camarada. Corri, Salvador, muito boa noite. Está 3197 no posto de espera da 10 pronto. 3197, temos aeronave na 9 milhas na final, a linha decola sem parada. Afirmativo, está 3197. Linha decola da 10, vento no 40 graus com 7 laços. Autorizada a linha decolada 10, está 3197. Lima Romeu para São Paulo, Congonhas, aguarde cópia. Aguarde, Lima Romeu. Autorizado na XRI da 10, Urla 645. Urla 645, complexo final, Sânia Torre, Uno 1895. Completando e trocando fatores, 1895. Boa noite, Terrácer. Aerostar. Aerostar? Afirmo. Gente, Salvador, São Paulo, Congonhas, 400. O nível autorizado, via pessoa 1-0, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótima, 1-9-3-5, controle 5-0-0-1 no transponder. Nível 4-0-0 autorizado, para São Paulo, da Aeroporto Zulu 1-0, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótima. Controle 1935, pode confirmar seus fones? 5001 no transponder, a saída é da El, Leda, após Leda, Mótiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Ok, da El, Leda e Mótiva, o transponder 5001 está pronto para acionar. 001 no transponder, copiado? Copiado, 5001. Correto, não tem pessoas a bordo? Temos 13. Com 3 horas e 30, campo. 935, com voo. 1935, boa noite. Tá bom. Salvador, Xanera 62, 59, Monte de Forna, Santa Cruz Guarulhos. Boa noite, contato radar, subatório nível 360, autorizado direto Leda. Está presente Leda em ascensão 360-3197. Pessoalmente, chama para o táxi. Certifica a total volta no 4. 21 no 4 a bordo. Vários minutos. Prossiga. Animais pronto para decolagem. Gente, altímetro 1-0-9, vento em Salvador, 1-4-0 graus com 7 nós, reparte fora do solo. Botará fora do solo, vitro também. Salvador, poxa, né? Não? TNM 259, prossiga? Ele foi feita para os 2158. Gente, a gente irá chegar com a sala IS. 2158, sim. E agora tem que. Gente, autorizado o cruzamento pela direita da 17, a partir de Brando Vitor até o Delta. Botará livrando o Delta. Sudoeste de Salvador, voe direto à posição Duna e desça para o nível 050. 9 no 4, está livre, chame para o táxi. Portar a táxi, voo no 09 graus. Lela. Está autorizado, vai direto para a paralela. Gente, afasta quantas milhas? É próximo da estação Mussolini, no Ethermas. Gente, mantém a nossa escuta, Vitor, até o Delta. Ah, mantém a escuta, Delta. Solo 645, livrou, boa noite. Solo 645, prossegue Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 06, 645. Romero táxi, 90 Lima Romeu, a gente está na área do táxi, 14 a bordo, 3 horas e 20, altímetro no 09, livre táxi, chama para cruzamento 17. Livre táxi no 09, chama para cruzamento 09. Ela é 6259, Guarulhos, está pronta? Pronto, prossiga. Tenê 6259, Salvador Guarulhos, 360, nível autorizado, via ânfito 10. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótiva. 1935, controle, acione 5552 no transponder. Autorizado 360, Guarulhos, aparecido 10, decola 10, curva à direita, da El, Leda, Mótiva. 119,35, controle, transponder 2, então chamar 62 e pronto. Correto, chamar a puxa e acionamento. Chamará. Com controle, ficará na escuta dele na região. Ok, grato, teletor. Cruzamento da 17 Novembro Lima Romeu. No Novembro Lima Romeu ingressa na 1735, táxi via pista, livra na Lima e ao livrar na Lima, fala 121 decima 1. Aqui ingressa na pista, livra na Lima. Livrando 2-1 de som, não deu de nada. E sua localidade na sua presente posição? Afirmo. Mantém-se condições visuais, o Agista na 0-1, o Vitor até o Delta. Vai manter condições visuais, o Delta. Romeu Vitor, Hotel Delta, que está minha torre, 1-1895. Transfere torre, Delta. Vitor, Hotel Delta, mantenha a nossa escuta. Informa estimado para permanecer na posição. Confirma estimado, hein, Vitor. Hotel Delta, 22. Cliente. Novamente ao Novembro Lima Romeu, táxi Lima. Novembro Lima Romeu, prossegue táxi via parte principal, Índia e Alfa. No ponto de espera da 10, chame torre 1-18.95, Kenegal 10 no 1. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, torre 1-18.95, 10 no 1. Novembro Lima Romeu. Salvador, boa noite, bolo 099, quanto espera da 10? Bolo 099, boa noite, a linha decola da 10, vento 130 graus, com meia dúzia de nós. A linha decola da 10, bolo 099. Azul 2715, ação de identificação, mantenha a proa de mais sul e reparte de áudio descida. Tem possibilidade de atuar a banda, amigo? Já está quente o azul da 75. Está 3193, está no centro Recife, 1251 e alterne 13325. A mensagem foi para o 3197, senhora, por gentileza? Afirmo, são 3197, está no centro Recife, 1251 e ao CERN 13325. O 251, 3325, muito grato, boa noite. Controle de Salvador, muito boa noite, voo no 705, assistente da Uniforme, na chegada a bomba. Voo no 705, boa noite, assistente da identificação, autorizado chegada a bomba, desça para 4.000 pés, o ajuste soma 012. Chegada a bomba, 1012, descendo para 4.000 pés, identificou, voo no 705. 1104, desça para 2.000 pés, ajuste soma 012. Autorizada sinal ILS, reporte estabilizado. Uno 099, decolado, Uno 3, controle, 199, sinal 35, com gol. 1935, obrigado, boa noite. Boa noite, novamente, ao November Lima Romeu. Pode esperar. November Lima Romeu, boa noite, ali mantém 10. Romeu, Lima Romeu, informo que por solicitação do controle, após decolagem está restrito ao nível 160 até a liberação do controle. Após a decolagem, restrição ao nível 160, Lima Muito boa noite, essa identificação. Autorizado direto do UNA, desce para o nível 050. Direto do UNA, 050, com o 1968. Lima Romeu, livre decolagem 10, vento 120 graus com 5 nós. Livre decolagem 10, vento Lima Romeu. Roma 705, número 3 na aproximação, redução de velocidade para 2409. Reduzindo 2409, azul 2715, está autorizado direto à posição AMAN. Direto AMAN, direto 2715. Controle, boa noite. Papapá, novembro, Lima Romeu, cruzando 2000. Restrito nível 60. Papapá, novembro, Lima Romeu, boa noite. Contato radar, suba restrito nível 160. Autorizado, direto Leda. Direto Leda, restrito 60, Lima Romeu. Delta, temos aeronave aproximando do ILS, livre para o litoral, aguarde autorização para retornar ao local. Você vai afastando, pode passar uma milha, está visual com a pista, não interfere com a 10. Eu milhas, Vitor Hotel Delta, 2 milhas da, do eixo prolongado 1-0. Ok, 2 milhas, Vitor Hotel Delta. A forma equilíbrio para Fortaleza, agora de cópia. Confio, parte se enquadra? Gente, parte 4 e cola da 1-7 e da 1-0. Gente, agora está de cópia, o Alfa Mike Lima. Alfa 04, complexo final, chame a torre 11895. Gol 1168, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 2. Autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2012, autorizado X-Ray 10, ou 1168. Novembro Lima Romeu, livre ascensão nível 400. Agradece, livre ascensão 400 Lima Romeu. Só checar o sistema e chama para a cota, não lembro assim. Obrigado. O 04 informa o helicóptero na sua posição de uma hora, já foi instruído a manter afastado do eixo da 1-0. Cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus com meia dúzia de nós, altímetro 1-0, 1-2. Troca Delta já está visual coronado na final, está autorizado na retaguarda, retorna para a posição. Gente, na retaguarda, retorna para o local, informo que terá 4 minutos antes da próxima aeronave. Ok, gente, 4 minutos até a próxima aeronave. Alfa Mike Lima, copia. Fortaleza autorizado 370, via Pedro 19 até Bangu, após direto a Buco, Fortaleza. Decola da 1-7, curva esquerda no perfil da Momo, transição Froti. Acena 5002 no transponder e o controle em 1-19-35, Alfa Mike Lima. Copia o nível, 370 aprovado. Pátio 4, teria informação do PLB? 7. Confirme o fator, então, em 1895, chame a mesmo para saneamento táxi de decolagem. O ajuste 9092. R1-1288. 260288, colo 0 na Brama. Curva direita, perfil HDL, Leda, BDEP. 5005, transponder, controle 119, decimal 35. Controle 1935 do Gol 1645. 1645, correto, chama pronto, inspecionamento 62. Amarei. Salvador, 62529, posição 7 para busca e estacionamento. 7, autorizado, chama táxi 6259. Autorizado, reporta o táxi 6259. Para o táxi, estacionei 6201 com 1232 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, São Fernando, Campinas. 132? Afirmo. Táxi autorizado, parte 1 no Índia, ponto espera 1895, 1012 no ajuste, boa viagem. Ativo 1012, parte 1 no Índia, 7295 quando abre, obrigado, boa noite. November Lima Romeu, chame Centro Recife, 1251 e alterne 13325. Ok, vai chamar Recife 251-13325, vai me mandar uma boa noite. Boa noite. Série controle, o Vitor até o Delta. Então, o controle já foi instruído a manter afastado do eixo de pouso down no zero. Ok, informará até o Vitor. Alfa Delta na Delta, mantenha a posição e chame torre 1895 para o cruzamento. Voo 1168, informa helicóptero ligeiramente à direita da pista na projeção da 1-0. Complete final, chame a torre 1895. 1895, voo 1168. Zero 1 manter o ponto de espera. Tendo ponto de espera, 6201. Boa noite, Gol 1168, estabilizou X-Ray 10, baixei travão. Gente, Gol 1168, informo que agora supera helicóptero à direita, mantendo 500 pés. Livre pouso no 10, vento 140 graus com 7 nós, altímetro no 0, no 2. Livre pouso, pistão no 0, Gol 1168. Vitor Hotel Delta, chame a torre 1895. Chamará a graça. Arrumei o Vitor Hotel Delta. Prossiga. Visual com a aeronave na final, retorna para a posição atenuada paralela. Gente, temos mais uma aeronave no sequenciamento, afaste em direção ao litoral. Mantenha afastado pelo menos 12 milhas do eixo do ILS, o Vitor Hotel Delta. Ok, já manter afastado, se autorizado, sobe para 800 pés. Negativo, mantenha 500 o Vitor Hotel Delta. 500 pés o Vitor Hotel Delta. Gente, Tranquilidade para cruzamento 1104. Final da LF, Bono 705. Bono 705, completa final do Chame a Torre, Uno 1895. 395, boa noite. Para 2000 pés, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. Gente, para 2000, reportamento estabilizado, final ILS, o azul 2715. Salvador, uma boa noite, voo 705, baixou e travou, passando externo. Gente, voo 705, continua a aproximação, aguarde pista livre. Olhando pista livre, voo 705. Voo 168, solo 28, livre à direita, solo 121, decima 1. 21, voo 168. Alfa, reportante para Juliette. Alfa, reportante para Juliette, gol 1168. Fita do eixo, aproximadamente próximo ao externo, luz de laser, aquela concentração de prédios ali. Gente, graças pela informação. 1705, livre pouso na 10, vento 130 graus com meia dúzia de nós, altímetro 10, 12. Gente, livre pouso, 1705. Solta Delta, visual combine da Gol, já na curta final 1-0. Afirmo. Autorizado na retaguarda, retornar ao local, Vitor Hotel Delta. Autorizado, retornar, Vitor Delta. Após o bind da Gol na curta final, ali mantemos zero. Após o tráfego na final, ali mantemos zero. O Xenia 6201. Zero, livre à direita, solo 121, decima 1. 211, à direita. Fazer uma boa noite, vou no 705, livre a nossa escuta. Bono 705, Sextive Alfa, reporte antes das 10. Alfa vai reportar antes das 10. 130 graus, com meia dúzia de nós. Livre decolagem da 10, Xané 6201, vai deixar. 04, frequência livre a estacionar. Após vista da corrida da aeronave à frente, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, ou 6259. Europa 081, Rocket Gantz, clear the bomb for arrival, send and maintain flight level 050. Retorno ao local. Já vai iniciar o movimento, senhor. Passando 2 milhas de litoral, litoral dela. Bloque código 0412. 0412, confirma? Negativo, mantenha um transponder alocado 5557, contato radar na decolagem, saída da EL, mantenha 360. Ei, Natal, 360, a Genéia 6201. Controle Salvador, azul 2715, estabilizado no bloco. 715, ciente, torre 1895. 1895, boa noite. Salvador, boa noite, azul 2715, estabilizado no bloco, pista 1-0. Gente, é quase externo, 2715, informa helicóptero, posição de uma hora, mantendo 500 pés, já foi instruído a afastar do eixo de pouso. 7, 2715. Já 6259, livre decolar da 1-0, vento 1-4-0 graus, com meia dúzia de nós. Decolagem autorizada, UCM 6259. Tô aqui, o Vitor Hotel Delta, tá de volta com a aeronave na final. Vai encerrar o sobrevoo para retorno em imagem, é autorizado na retaguarda, cruza 1-0. Afirma o Vitor Hotel Delta na retaguarda do Embraer da Azul, do ATR da Azul na final. Retorna para o setor norte e após para enrimar. Ok, ok. Sétimo 5, livre pouso na 1-0, vento 1-4-0 graus, com meia dúzia de nós, altímetro 1-0, 1-2. É, a gente passou já a marca do externo, azul 2715. M2-59, decolado aos 35, controle 1, 9 decimal 35, bom voo.